palavra amor, ou o tema amor, ele é tão difundido em histórias, em filmes, em músicas. Talvez seja o que dá mais assunto, é o amor. Só que esse amor que a gente se acostumou a escutar é o amor paixão, né? É aquele amor de querer para mim. É, nesse sentido, de fora para dentro. É o amor, como a gente diz, possessivo. É a posse. A gente acredita que pode possuir alguém. E nesse caminho de amor, a gente não percebe que esse sentimento que a gente exterioriza, manifesta, e por a gente ver tanto e ler tanto, a gente acredita que é dessa forma o certo. Na verdade, é um reflexo. A gente ama a outra pessoa pelo que ela reflete para nós. Eu gosto de alguém enquanto aquele alguém fizer para mim aquilo que eu quero, da forma como eu quero, enquanto ela for da maneira que eu aceito ela. Então, na verdade, não é amor. Quando a gente percebe ou começa a refletir sobre isso, a gente entende que isso é outra coisa, não é amor. No dicionário, se a gente procurar o significado da palavra amor, ele já nos diz que é diferente disso. Sentimento que predispõe alguém a desejar o bem para outra pessoa. Predispõe a desejar o bem para alguém. Sentido inverso do que eu disse. É então de dentro para fora. Sentimento de dedicação de um ser a outro. Dedicação. Inclinação ditada por laços de família. Uma terceira definição, que é um dos objetivos da nossa encarnação dentro de uma família, é nos amarmos, nos aceitarmos primeiramente, para talvez aprendermos o que é amor. Tem um escritor, na verdade um médico, que ele diz que o ser humano tem, se não me engano, são 5 necessidades básicas, e uma delas é a necessidade de amar e ser amado, se sentir amado e dar amor. Se isso é uma das necessidades nossas, a gente talvez tenha que trabalhar isso de uma forma que ela seja melhor, né? Seja mais verdadeira. Aquele que nós aprendemos a chamar de São Paulo, todos nós conhecemos o nome, mas talvez a gente não conheça a história dele. Tem um livro na biblioteca, grosso assim, que conta a história dele. E é muito bonita. Quem não leu e tiver à vontade, vá na biblioteca e peça ele emprestado. São Paulo, na verdade, ele era foi talvez o maior perseguidor dos cristãos na época em que ele era novo ainda. Ele não conheceu Jesus, porque ele não viveu no período em que Jesus estava vivo, ou pelo menos não teve contato direto. Foi um dos maiores perseguidores, se não o maior, do cristianismo na época. São Paulo, antes de ser São Paulo, ele viajava de Jerusalém para Damasco, ainda nesse intuito de perseguir cristãos, quando no deserto ele teve uma visão de Jesus. Jesus apareceu para ele, que foi quando ele realmente conheceu então, e a luminosidade era tanta que ele chegou a ficar cego. Isso foi testemunhado por outros 2 viajantes que acompanhavam ele. E Jesus perguntou para ele por que ele o perseguia. E aí, vão ter que ler o livro para saber o resto da história. Mas, a partir daquele momento, dessa conversão que ele teve, ele passou a ser, talvez também, o maior propagador do cristianismo. Foi aí que ele virou São Paulo, assumindo inclusive o nome de Paulo, que não era o nome dele. Eu cito ele porque numa das cartas, na primeira carta dos Coríntios lá, quem tem o Novo Testamento em casa pode reler quando chegar, apesar que muitos de nós já conhecemos uma parte dessa carta, que é lá no item 13, quando ele fala sobre amor. Eu só copiei a primeira frase, mas é interessante a gente ler toda ela. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. A importância que ele dá ao sentimento verdadeiro de amor, e ele discorre nessa carta, é impressionante. Ali ele cita as virtudes do amor, que a gente percebe que essas virtudes, elas não se enquadram naquilo que a gente acredita que é amor, que a gente acredita porque é aquilo que a gente se acostumou a falar. As virtudes do amor, de acordo com essa carta de Paulo, são 9: a paciência, a tolerância. Isso tudo é citado nas linhas que ele escreve. É fazer o bem, é o amor incondicional, aquele amor que não pede nada em troca, não exige nada, ele é por si só. É o amor maduro, que nós nos acostumamos a entender que o ciúme é uma forma de amor, e não é. É o respeito, é o perdão, é a lealdade e a humildade. São as nove virtudes que ele descreve como virtudes do amor nessa sua carta. É interessante porque ele viveu logo após a passagem de Jesus, então o tempo dele também foi há muito tempo atrás. E ele tinha essa percepção sobre o que é amor muito clara. No Evangelho, aqui segundo o Espiritismo, numa das mensagens que tem aqui sobre a lei de amor, num pequeno trecho, ele nos diz: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos, olha o que ele diz, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Elevação dos instintos à altura do progresso realizado. No seu início, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade. A lei do amor substitui o eu. Ele vai além do eu, porque ele funde os seres e aniquila as misérias sociais. Então a gente às vezes observa o nosso mundo tão divergente, um mundo de tanta pobreza, de tanta desigualdade, e a gente acha que Deus vai resolver isso, ou que vai mandar alguém para resolver isso. Na verdade, ele mandou nós, para que a gente, através da sublimação, da virtude, a gente consiga ser menos eu e mais nós. Quando a gente conseguir chegar nesse patamar, toda essa desigualdade vai desaparecer. Então a gente percebe que a gente está muito longe. Num outro trecho aqui, de uma outra mensagem, ele nos diz, um outro, amar no sentido profundo da palavra é ser leal, é ser íntegro, é ser consciencioso para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. Segundo mandamento de Jesus, é procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem os vossos irmãos, para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família, vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus. Então ele nos mostra, aqui continua bastante, né? Mas ele nos mostra que somos todos oriundos do mesmo Criador. Somos todos filhos de Deus, aprendemos assim. Somos todos irmãos. Queremos todos as mesmas coisas. Todos nós desejamos o melhor. Só que, iludidos que nós estamos, às vezes, pelas sensações, nós acreditamos que o melhor é aquilo que nós estamos fazendo. E por causa dessa ilusão é que a gente ainda se encontra tão debilitado, tão sofrido, tão à margem desse amor, porque nós estamos andando à margem dele, nós não estamos dentro, porque nós precisamos aprender. Ele diz ali na primeira mensagem que eu disse que o amor é a virtude sublime da doutrina de Jesus. Jesus, quando veio na Terra, ele modificou, e é por isso que ele até hoje ele é tanto falado, porque ele modificou os nossos conceitos, sem erguer uma única espada, uma única revolta. A revolução que ele fez foi uma revolução moral, uma revolução de mexer os costumes, uma revolução que ainda hoje ela se faz necessária, que nós precisamos caminhar, sair do instinto que já saímos, mas sair das sensações que ainda permanecem em nós. Nós precisamos acreditar que esse é o caminho para podermos fazer isso. É um trabalho difícil, porque no nosso dia, um dia tem 24 horas e a gente, vamos dizer que tira 8 para dormir, sobram 16. E nessas 16 horas, o que que a gente faz? O que movimenta o nosso pensamento? Menos espírito e muito mais matéria.